전화 놈아. Que o protesto acabou, que a voz se calou, que o pilar desabou. Os alicerces foram sequer abalados. Mais de 30 passados estão mais reforçados. Veja só, instalaram minas na intenção de reduzir o mito a ruínas. Entre achados e perdidos, escritos livros glórias, a foto mais reproduzida da história. Sonhos divinos, latinos, união, astecas, incas, maia, civilização, criatividade, berço da humanidade. Creia, leia, é verdade, um conteúdo louco, de tudo um pouco. Ódio, amor, um desembarque no sufoco. A África tem por ele grande respeito. O Rio Congo recebeu em seu leito. Então grite bem alto pra você ouvir. Sonhos ninguém pode destruir. E se transformá-los, nunca apagá-los, realizá-los, isso faz sorrir. A voz se eterniza aos 39. Quem mata não te cala, te promove, hein? Cê quer o quê? Cê quer o quê? GOG canta, J. Soy logomor de América, logomor de amores. Soy logomor de América, logomor de amores. Visual extravagante, nunca imaginaram que ele encarnaria o que muitos buscavam. Uma América Latina pros latinos, que não se curvasse diante dos cretinos. A camiseta estampa um olhar no horizonte, como se ao longe avistasse a ponte que nos levaria a esta outra vida. Por avistá-la sangrou na Bolívia. Esconderam seu corpo, mas não seus ideais jamais. Uma forma diferente de encontrar a paz. Corra atrás, acredite, seja duro, se é confronto não evite. Então grite bem alto pra você ouvir. Sonhos ninguém pode destruir. E se transformá-los, nunca apagá-los, realizá-los, isso faz sorrir. Viagens de motocicleta, Pablo Neruda a leitura predileta. Um ministro com um jeito antes nunca visto. E as diferenças não se resumiram a isso. Deixou mulher, filhas, foi ensinar a viver. Difícil descrever e entender o porquê. Cê quer o quê? Cês quer o quê? GOG canta, tchê. Soy logomor de América, logomor de amores. Soy logomor de América, logomor de amores. Em 62 esteve aqui aquele que teria lutado ao lado de Zumbi. Um gigante, admirador de Gandhi, de Mandela, de Madre Teresa e Dante. A pobreza do espírito humano quer o poder, só pelo poder pra se sentir o ser. Age com desconfiança quando surge uma liderança que põe o povo na balança e jura vingança. Não se cansa e só descansa quando alcança a certeza que mais um corpo cai. O choro incontrolável da criança que chama em vão o nome do pai. E aí vai, ditaduras torturam quartefados. Mães empunham o futuro em seus braços, passam seus traços adiante. Isso acontece nesse instante. Então grite bem alto pra você ouvir. Sonhos ninguém pode destruir. E se transformá-los, nunca apagá-los, realizá-los, isso faz sorrir. Essa letra me orgulho de dizer eu fiz. Mistura de tristeza com final feliz. Cês quer o quê? Cês quer o quê? GOG cantou o J. Soy logomor.